3,47, controle 1, no 9,8, bom voo. 19,8, boa, 1,973. Autorizado de Leda, pegou o 1973? Autorizado. Leda, 1973. Controle com o 1973, por exemplo, vamos ativar. Com o 1973, vou ir pro base. Pro base, o 1973, grato. Gol 973, chama Centro Recife, frequência 125.1, alterno 123.80. 251-2380, boa? Boa. 561, autorizado, Aurélia, colando 0, vento, 090 graus, 79. Salvador, é o voo 1561, na saída da Elinha da Irônia. 1561 no contato radar, siga para o nível de voo 360 após 2000 pés, voe direto à posição líder. Autoridade 360, sem restrições, após 2000 pés, direto líder, voo 1561. Bom dia, Gol 1811, não posso esperar para o 0 para o autor? Autorizado alinhar e decolar no 0, vento 090 graus, fecha mais. Livre, alinhar e decolar, pista 10, Gol 1811. No Semi Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13, correção 123, decimal 80. Agora 251, 2350, é o gol no 561. Protegimento correto. Decolou a sua 3, direita 1198, controle Salvador. 98, 99, pode ir. Controle Salvador, bom dia, Gol 1811, cruza 1200, Arbor. Gol 1811, contato radar, se mudar o nível de voo 380 até os 2000 pés, vai direto posição Elefa. Ciente, 2000 pés após Elefa, sessão 38, Gol 1811. que meu Uno estiver restrito até o nível de voo 340. Restrito 340, gol no 8, 1 no 1. Gol no 8 no 1 foi direto posição Utigir. Utigir, gol no 8 ou no 1. Gol no 8 no 1, chame Centro Recife, frequência 125, decimal, correção, 126, decimal 0, alterno 28, decimal 8, gol no 8 no 1. Gente, Recife 260, 288, gol no 8 no 1. Salvador, aqui é o Tom Mike Suelima. Paulo, solicito o reboque da posição 07 do pátio principal para a posição 06 do pátio principal. Aguarde, mantém a posição em aguarde. Ajuste para decolagem, mantém o ponto de espera. Autorizado na Índia, colando 0, vento 090 graus, 08 nós. A gente colou 0, 360. Autorizado, nem mantém no zero. Cara, bom, real. Colos 32, 1 no 98, controle no voo. 092, bom dia 3, 601. Salvador, muito bom dia 3601, decolou na Dael, cruzou 1500 metros. 3601, no contato radar, suba para o nível de voo 360. Após 2000 pés, autorizado para direto posição Leda. 2000 pés, então, curvando Leda 3601. Atenção 360. Na escuta do Mike Sulelima. Mike é Sulelima, inicia o reboque no botão 7, depois eu termo. Mike Sulelima, copy. Combinação 3601. 2601, no voo e pro base. Pro base, muito obrigado, 3601. Controle Salvador, boa noite. Voo 1961, decolou. 1961. Saída da EL. Estou de voo 360, via saída da EL. 360, via da EL. Voo 1961. Direto da EL. 1-61, capitão controle. Mano da EL, 61, certo. Então 3601, tudo restrito até o nível de voo 340. 340 restrito, 3601. Aqui é o Tom, Mike X-Ray Lima, informando o término de reboque na posição 062. cruzaria Monte, vá pro gol 961, senhores? Aguarde cruzar, então, 961. Aguardando uma coordenação, 61. Chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterno no 23, decimal 80. 25330, excelente. Gol 961, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterno no 23, decimal 80. 0, 961, 0.